Hotel Trip 52, no meio atingindo o ponto de espera. Pista 10, então. Trip 52, no meio, linha decola, pista 10, vento 120 graus, 08 mais. Tia linha decola na 10, Trip 52, no meio. Ouro, canal 6313. Prossiga. Estamos seguindo da informação que eu dou. Eu poderia coordenar o 360. Deixa eu só um pouquinho de dele. Gente, assim que eu receber seu plano, eu coordeno o nível, ok? Obrigado. Você lê a da Orelha Bridge? Confirma o destino. É agora o. Da Orelha da Bridge. É, o nível solicitado é o 36? Sim. Ok, vou coordenar assim que eu receber. Muito grato. Eu sou 216, decola 14, controle 120, décima 8, bom, boa noite. 1208, boa noite. Controle, boa noite, é o Trip 5216. Trip 5216, contato radar, submantém o nível 190, saída PUC. Ciente, sessão 190, 52, 16. Eu vou 1604, POB 105, 3 horas e 40, alterna Recife. Segue via Índia Alfa, ponto de espera 118, decimal 95, altímetro 1016. Índia Alfa, ponto de espera 1895, 1016, foram 604, bora. 6313, eu possuo o seu plano, pronto, cópia? Passou. Autorizado para Guarulhos, 360 nível, decola da 10, da Euleda Bridge, onde intercepta Pesulu no 6, pergunta Zulu Trive. Aciona 5074 no transponder no 208 controle. Autorizado, então conforme Guarulhos, nível 360, decola da 10, da 10, da Euleda Bridge, via Pesulu no 6, da BHZ, do Trive, 5074 no 208. Chama quando pronto para o puxo no 4, Ucha. Chama ela, obrigado. Identificação, autorizado chegada bom, desça para 4.000 pés, que é legal na 09. Na 3305, desça para 3.000 pés, que é legal na 016, está livre da restrição de altitude na posição etapa. 3.000 pés, 16, está ligado na altitude de... Stop, eu paro para 3305. Aeropacífico 3, establish runway 10. Aeropacífico 3, 08-3, Duna position, complete approach, tower 118-95, 118-95. 3305 completa aproximação, torre 1895. 8-95, boa noite, obrigado. Boa noite, web 6747, toma o portão 5, informação Quebec. Como que é Guarulhos pra gente ver? 6747, está autorizado para Guarulhos, nível 360. Na colada 10, como perfil da saída da Euleda Bridge, onde intercepta pelo Zulu na meia, Brava até o Zulu 13. 5072 é o código transponder, 1208 é a frequência do controle. Autorizado no Guarulhos, nível 360. Decolação 10, da Euleda Bridge, entre Zulu no meia, BHZ 13. 5072 transponder, 1208 controle, a 1747. Protegimento correto, estima para push no 5, quando totalmente pronto. De Salvador, boa noite, este é o TAM 3305, passa ao externo aumento, avistando embaixo da casa. TAM 3305, mantém a aproximação, aguarde que estamos zero livre. Aguardando. Europa 083, on the ground at 22, ground 121, the small miner. Buenas noches. 121, the small miner, about 083, 102. Tanguay. Fuzzy Red 3, approve your taxi via Alpha Juliet, stand 1-1. Alpha Juliet, stand 11, Europa 083. Na curta final, SAM 3305. SAM 3305, livre de pouso, pistola 0, vento 1, 10 graus, 0 meia mais. Pouso na pista 10 para o SAM 3305. 1604, visual com tráfego na curta final. Afirmativo, visual. Faço passagem do tráfego, ele mantém no 0, 1604. Faço passagem, ele mantém no 0, 1604. Agora é T2, 1-2, passa 10 e 500, sem restrições até 2000 na chegada bom. 2000 pontos, passa 2 e 500. Vento 1, 10 graus, 1, 0 mais. Livre decolagem, da pista 10, volume 04. Oceana Brasileira 2590, Salvador, passe nível 200, ajuste 1096, desça para 2000, autorizado a chegar a mais. Decolos 26, controle 120, decimal 8, uma boa noite. 208 no 604, boa. Azul 4212, livre ali. Porta no curso, 4212. Controle Salvador, boa noite, chegou no 604. 1604 é o controle, contato radar. Aviso 4212 em aproximação, cheque o trem, chame a torre, 1895. 1895, a torre, uma boa noite, 4212. Felipe, 5216, chame Recife, frequência 12545. 1254, 535, 216, boa noite. Boa. Salvador, boa noite, azul 4212, passou externo, baixar travado. Azul 4212, livre pouso pistola 0, vento 1, 10 graus, 08 nós. Livre pouso pistola 0, 42, 10. Gol 1604, chame Recife, 12545. 12545, Gol 1604. Falou 3-3, falou 1-2-1, décimo 9. 1-2-1, décimo 9, 4-2-1-2. Solo azul, 4-2-1-2, segura na disputa. 4-2-1-2, vai prosseguir via alfa aqui no pátio 3. A posição é a 08 no pátio 3. Alfa, Kilo, pátio 3. 4-2-1-2. 2-5-9-0, está autorizado a aproximação ILS. Está autorizado o 7. Agora, tá na região. Agora, 3 horas e 50 minutos. Alfa, ponto de espera 118.95, altimetro marca 1017. 1017, em Alfa. Em aproximação para pouso, reduza check-train, chame a torre. 1-1-8-9-5, Força Aérea 2590. Reduzir, checar o trem na torre 118.95, obrigado. Chané 63, 1-3, a linha decola separada. Afirma, sim. A linha decola, vento 1-1-0 graus, 1-0 nós. O Chanel 6313. Ah, você fala disparado. Oi, Salvador, 02590. Estabilizado a 1 milha de externo. Força 2590, mantém a aproximação, aguarde que estou no 0 litre. Aguardando. Acompanhe embaixo do trabalho. Salvador, boa noite. Está 3398, informação Quebec. 3398 Salvador, boa noite. Ajuste 1-0 no meio, autorizado chegada a mar e desça para 2000. Descida para 2000, pulsa 3398, ativa a direita duna. Negativo devido à área proibida. Certo. Deixa seu critério. Obrigado. Era 2590, litro pouso 10, vento 120 graus, 10 nós. Eu vou pouso, Força 2590. Decola os 41 no controle 120 decima 8. Uma boa noite. 20 decima 8. Muito obrigado. Um bom domingo. Oi, boa noite. Oceano 316. Decolou. Cruzamento. Oceano 313. Eu com controle, contato radar. Mundial, pode voar direto para Israel, lembra?